Existem uma série de textos que são exemplos de pessoas na Bíblia que ouviram a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Então pergunte a ele. Consultou ao Senhor, Rebeca consultou. Senhor, eu estou perguntando ao Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor tem de direção para mim nessa questão? Senhor, eu estou perguntando ao Senhor. Gasta um tempo na presença do Senhor. Começa a ter relacionamento com o Senhor. A palavra é clara. Não é simplesmente, nosso Deus, nosso Pai, nosso Jesus, Senhor, eu estou aqui, estou fazendo jejum, nem tomei café hoje, embora seja meio-dia, acordei 11:30, eu nem tomei café hoje, Senhor, eu estou fazendo jejum, Senhor, em nome de Jesus, me responde, Senhor, eu preciso, em nome de Jesus, estou sem licença rápido, que eu estou muito pressa, Senhor. Isso não é consultar o Senhor. Consultar o Senhor é andar, seguir, caçar, buscar, procurar, perguntar, cuidar diligentemente, inquirir, questionar, adorando. Comunhão íntima com o Pai. Mas o Senhor não me falou, calma lá, responder é dizer com grande largura, intensidade, responder com grande glória, certificar, transformar, comandar, declarar, demandar, determinar, expressar, publicar, prometer, registrar, falar, dizer. Você esperou, você aguardou, você recebeu nessa mesma proporção? Então creia, porque responder é também já. Mas já, agora, hoje, amém, feito, executado, é algo de Deus na dimensão de Deus, na dimensão espiritual. Está feito. Está feito. Ontem eu recebi um telefonema da minha irmã dizendo que o nosso avô estava internado. E o nosso vô está realmente na hora de ir embora. Talvez já passou da hora. Ele está com 99 anos. É mais do que natural que seja a hora dele ir embora, irmão. E temente a Deus, servo de Deus mesmo. Aí hoje minha irmã me ligou e falou assim, olha, ele ainda está no hospital, mas eu estou em paz, sabe? Ele é um servo de Deus. Há muitos anos que ele fala com o Senhor que vai chegar ao 100. Há muitos anos que ele pede ao Senhor, fala assim, quando eu ficar velho, aos 100 anos, aí o Senhor vai me levar. Então, certamente Deus vai responder a ele. Aí hoje de tarde já mandou a notícia que ele já foi para casa. Eu estou crendo plenamente que o Senhor vai esperar até, acho que é novembro, né? Novembro, para ele completar os 100 anos. Na hora que a minha irmã falou, eu vi uma paz, ó, preocupar não, ele foi para casa e vai ficar bem até completar os 100 anos. Depois de 100 anos, não sei. Eu acredito que Deus vai segurar ele até os 100 anos. Está firme. O médico falou assim, não tem nada. Saúde perfeita. Só uma pequena anemia por causa da alimentação lá e acabou. Já foi para casa. Quando Deus coloca uma coerência com a sua palavra, quando Deus estabelece um princípio, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus resolve responder os seus filhos, meu irmão, pode ter certeza, Deus vai responder. Então entra fé, entra determinação, está feito no mundo espiritual. É já, está feito. Deus deve ter respondido, meu avô. Deus deve ter dito, ele vai ficar firme até 100zinho. Eu estou doidinho para trazer ele já. É verdade, irmão, se Deus estabeleceu, é o já de Deus, está pronto. Foi o que a minha irmã falou assim, mas olha, o vô pede ao Senhor. Se Deus respondeu, pode ter certeza que ele vai voltar para casa. Isso já está feito no céu, já foi respondido. É como o testemunho que ouvimos aqui da pastora lá de Salvador, pastora Marli, ela falou assim, mesmo que eu morra, eu sou mãe. Eu sou mãe. Estéril, impossibilitada de dar luz. Saiu do médico, a médica falou assim, ó, tem que cortar seu útero, não tem jeito mais. Ela falou assim, eu rasgo esse documento aqui, esse pedido da médica, não volta aqui nunca mais, porque eu sou mãe. Isso já está feito no mundo espiritual. Deus já respondeu, Deus falou comigo. E está lá, com o filhinho que nasceu do ventre dela, forte, saudável, crescendo com o Senhor. Quando Deus responde, irmão, É, Deus falou, é, Deus falou. Não tem dúvida, Deus executou um oráculo e disse Deus, haja luz, e houve luz, acabou. É já. E aí pronto, é ir para o abraço, irmão. É só adorar, é parar de pedir, porque a prefeitura já disse, já está feito. Deus já disse, está feito, por que você continua insistindo? Por que você não vai para o lugar onde você vai receber? Qual é o lugar que tem que receber? Na minha presença, no trono, vem me adorar. Vem trabalhar, vai testemunhar, vai servir o Senhor, vai cuidar da vida, vai se alegrar com o Senhor, vai testemunhar de Jesus, vai viver a vida porque está feito, foi respondido. Mas e se eu tiver enganado? Então você é um incrédulo, não vai receber mesmo. Mas se você crê, ah, meu irmão, o Espírito Santo não precisa de muito espaço, basta uma brechinha. Ele invade e vai rompendo as comportas e vai nos ensinando. Eu e você podemos ouvir a voz de Deus. Eu estou longe de compartilhar todo o ensino sobre ouvir a voz de Deus. Nunca vamos esgotar esse assunto. Mas com certeza esse estudo vai contribuir com você, com seu crescimento, com a sua caminhada com o Senhor. E um desafio nós temos diante do Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Não é para os meus interesses, é para o teu reino. Não é a voz do que eu quero ouvir, é o que o Senhor tem a me dizer. Eu vou te consultar e o Senhor vai responder. E a tua resposta não é só uma fala, uma frasezinha do Senhor respondendo. É, aham, sim, não. A sua resposta é uma execução, é o já. E eu quero receber a tua resposta, Senhor. Se tiver que esperar, espero com paciência no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão com asas. Voarão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecerão. Os que esperam no Senhor são como monte de Sião que não se abala. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera. Esperar no Senhor é o mesmo que descansar no Senhor. Espera de fila de banco, espera de fila de hospital, espera de fila, é a nossa espera, não é essa espera que Deus está falando. Ah, Deus, quando será a misericórdia? Deus, já não aguento mais, o tempo está passando. Não, esperar no Senhor é um outro tipo de espera, é descansar. Você sabe quando vai ser? Não sei. Você não está preocupado? Não. Mas você não está tomando, não fez assim? Não, não fiz nada, não tem. Estou descansado. Por que você está descansado? Porque o Senhor já me respondeu. Ele está cuidando de todas essas coisas. Ouvir a voz do Senhor é um desafio para mim e para você.